Alaska. Ja. Och vi är Volvo. No, 1911, airborne at 26. Track Commodore approach control 120 this morning. 120 this morning, as in 1911. What is it? For approach 120 1911, Virginia with the contact at level 280. Please direct to the police. And to 380, apply direct little position on Argentina 1911. Fotógrafo, poderia por gentileza, assim que possível, coordenar pra gente a prova de conquista pro 2223, gostaríamos? Sim, só aguardo a coordenação, passarei do 2223. Muito obrigado, passarei. USF-55, complete final, contact power, frequency 118-995. Complete the first power, 118-995, to go 1755, right? Chame para o ingresso. Suja, né? Obrigado, 092 no solo 42, libera direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219. Police 1911, maintain lead position and call VCC 123-8, if unable 128-35. 123-8. Hello, control, Argentina 1911, do you have a... How do you know it's in the frequency? Do you have another frequency? Argentina 1911, call VCC frequency 123-8, if unable 128-35. Say again for Argentina 1911. 123-8, Argentina 1911. 123-8, Argentina 1911. For information, you have a noisy sound in the frequency. Yeah, I do. Bom, 4753, bom dia, autorizado de chegada a Banff, deixa para o nível 050. gostaria do 2123, câmbio para Recife, 128 decimal 8, ao TM 135 decimal 3. Passaria do 2123, controle. Passarelo 2223, Sami Centro Recife, 128 decimal 8, ao TR 135 decimal 3. 228353 agora, 2223, graças, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Carajá 01, autorizado, cruzamento. Próximo ataque seu hotel, vento 260 graus 049. Decolagem da hotel, hotel, Carajá 01. Inicialmente mantenha chegado. 60 graus com 049, tem condições ainda com este vento da decolagem, da 10 mesmo, a partir da interseção? É 49, 049. Gente, autorizado a decolar, Carajá 01. Carajá 01, decolou 55, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. Controle de Salvador, 120 decimal 8. Altura de Salvador, 208, Carajá, boa. Salvador, Carajá, 01, daí da Coral do Brasil. Carajá 01, bom dia, contato radar, se vai para o nível de voo 100, após 2000, autorizado direto para o Coral. Altura 100, após 2007, direto Coral, Carajá. Cancelaria 312, cancelador de cristais de altitude, deixa para 4.000 pés, aí chama 018, inicia redução de velocidade para 220 mais. 498, ano completo final, chama torre, ano 18 do final 95. Sim, chama torre, 895, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, 4753, você para 2.000 pés, autoridade final e alerta 6, reporte estabilizado. 2.000, final 3, reporte estabilizado, na 4753. 8, autoridade curto, chama 0, vento, 270 graus, 04, mais. De repouso na 10, azul 49, azul. Colônia 312, você para 2.003, autorizado sinal de alerta, seis reportes estabilizados. Focalizado, reportagem estabilizada, 312. Estabilizado na final, tá? 4753. Agora. 4753, completo sinal de Chino Torre, ano 8 do sinal 95. 295, obrigado, senhorita, até daqui a pouco. Ok. Bom dia, TAM 4753, estabilizado na final das respostas. TAM 4753, ajuste 108, aguarde que está livre. Guardando 4753. Azul 4981, sala 03, vai à direita, chame sala salvador 121, decimal 90. Livrando, sala 119, azul 4981. Livre polo, você toma 0473. Colônia 312, completo sinal Chino Torre, ano 18 do sinal 95. Salvador, bom dia, 6312, sinal estabilizado. Cinema 312, hoje 78018, agora está livre. 2018, está livre, 6312. Sala 06, libera a direita, chama a sala de salvador 121, 21, 9, 0. 121, 9, 0. zero, visando agora até 4703. Obrigado. Autorizado pouso, tá? 1-0, 6312. meio alto cavalcante, na ponte de Rio Grande do Rio, na proa Freta Porra, repasse para dúvida. Para descida. Sim, reduziu o visual para 500 pés, o ajuste na 08, o reporte na 44. Assim do papá, você consegue ir atrás no meio de 500 pés, o ajuste na 08. Azul 2772, cruzada aérea com a piscina 0, vento 260 graus 049. Obrigado, vou falar 2772. Azul 2772, Acabo de Station, Controle Salvador, 202180. 208, bom dia. As comerciantes de matéria, frequência 118, do sinal 95.

autorizado por pista no 7, vento 220, grau 03 nós. Autorizado por 117, eu acho como é que é. Tá certo, né? Passado 300, obrigado. 37 autorizado, decolagem, pistão 0, vento, 370 graus, 03 nós. Romeu 372, teclado 30, chão 14, Salvador, 20, decimal 8. Romeu 208, Salvador, gol 1372, tá bom. Todo traffic, good morning, gol 1372, out of 1500, carpet level 272. Gol 1372, Scott 5154. 5154, sorry. Gente, 8796 e mantém que eu no zero. Tem que fazer no zero, deixa eu chamar. 1372, Azul 2796, autorizado a decolagem, pistão 0, o vento 250 graus, 039. Sente, autorizado a decolagem, azul 2796. Sente, ação aqui, aqui. Azul 2796, decolagem do Space Station, controle Salvador 120, décimo 80. 120, grato, bom dia. Isso, controlizado, afinal, é essa sua responsabilidade. Desce para 2.500, hein? Ativa, recolha tráfego nessa posição de 2.0, 1.0 milhas, 1 a nordeste, mantendo o limite aos pés nos corredores visuais, o tipo é o pulaque. 7 2 3 6 3 18, autorizado X-Ray, reportaria estabilizada. Então, 3304. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 2796, eu coloco passa 1500 na sua escuta. Azul 2796, contato radar, via Santa Conde, tudo para nível de voo 1970. Santa Conde 170, Azul 2796. Voo 10095, chama centro Recife, frequência 128.8, alterne 135.3. Call 1-2-6-8-5, 1-2-5, 1-2-4-5, 1-2-7-2. Para o número 10, o ajuste 0-1-8, reporte visual para campo. Vou passar a visual para campo direito para papá.